já estou até vendo meu nome brilhando e o mundo aplaudindo ao me ver cantar, ao me ver dançar. Rogers, vou sapatear. Mais de 1000 vestidos vou poder usar. Num show de cores em CinemaScope, eu direi adeus aos sonhos meus. Sucesso aqui vou eu. Rádio, televisão, revistas, muito mais. Meu rosto, meu sorriso à venda nos jornais. Barra Image, New York Times, Look Life, BBC of London. Here I come. Maquiagem, mise en scène para o Oscar cobiçado. Luzes, câmera, ação. Eu vou lutar, eu vou subir, eu vou ganhar e conseguir. Eu seria, meu sonho acontecia, e eu direi goodbye, mamãe.